Rádio.

that nothing has hurt your shout. You know Maloney, Homo sapien, you're the original king of the hill again. Coming out like a force of nature, this is the shape of things to come. Get on, ribbity bong bong dang. Jump around if your body can move. Move around if your body can sweat. Jump around if your body can groove. Move around if your body can sweat. Jump around if your body can move. Move around if your body can sweat. Jump around if your body can groove. Get down, ribbity bong bong dang. Get on, ribbity bong bong dang. Love and world.

1989, essa versão é muito louca, chamada Phil Hardin Mega Metal Mix ou Metal Mega Mix, um papo desse. Também tivemos a brasileira Gotcha com Breakout, Galera Boy Cry, e começamos o segundo bloco do Flash House de hoje com E-Type, This Is The Way. Pois é. Eu espero que vocês tenham gostado, apreciado, curtido o Flash House de hoje, tá? Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta pela Rio Sul Rádio a partir das 18 horas de sábado. Um grande abraço, obrigado pela companhia e fui! O passado de presente pra você, Flash House. Sete e onze. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$380, você ganha lentes visão simples com filtro azul até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Clínica Senor e Calçadão de Resende. Conserto de computadores e notebooks. Formatações. Instalações de sistemas. Backup de dados. Construção de websites. Atendimento em domicílio. Sim Informática. Telefone 98148-1193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sim Informática. Telefone 98148-1193. Você está na audiência da Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do site riosulradio.com ou de diversas outras plataformas. Boa noite. Five. was rich, but now I'm fine. I feel the hole I had inside. I pray it doesn't scream my name.

got your birthmarks. You've got to run to hiding on your hip, honey. You've got the secrets, you've got your regrets. Darling, we all do. You got a quick snap lock on your cold, cold heart. Hey, you so radio. Young thing soaring and calls his brother. Brother's angry, you make the whole world cry. You can't tell me I read my secret. You can't own me, you make the whole world cry. A young thing drowning, and it may be hurting. The best day you ever had. And I've gone courting, and I'm just chasing. But baby, you make the whole world cry. Yeah, you make the whole world cry. I tell you honestly. Give it up now.

chair, Grandma. Or rather, would you care to dance, Grandmother? Christopher Cross. Sail away, find tranquility. Oh, the king of Scandinavia, just you wait and see. Believe me, it's not fun to never, never land. A reason to pretend. And if the wind is right, you can find the joy of innocence again. Just you wait and see.